Aqui é Gustavo Abadi, estamos começando mais um podcast, O Homem Segundo o Plano de Deus. Como eu tenho falado nos podcasts passados, o homem tem sofrido com dois grandes adversários. O primeiro deles, a omissão, o segundo, a desvirilização. Eu quero explorar um pouco mais essa questão da omissão. E quero relembrar aos nossos ouvintes desse podcast que o texto em que eu me baseio se encontra lá no Antigo Testamento, no livro do Gênesis, lá no capítulo 3, que é o momento onde acontece a queda do homem, acontece o pecado original. Eu tenho dito que Adão estava do lado de Eva quando ela incorreu no pecado. Esteve no lado de Eva durante todo o momento da tentação. Ouviu o que a serpente falou. E de uma forma muito omissa, calou-se, silenciou-se e permitiu com que a sua esposa caísse num pecado grave e junto a ela provou do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, fazendo com que o pecado original, a desobediência às ordens de Deus, passassem a todos os seres viventes, como uma doença inoculada em nosso sangue, como uma peste grudada em nossos ossos. A omissão do homem é talvez uma das características mais preocupantes de nossa época. O número de homens que, seja por ignorância, seja por conhecimento, seja por ação, ou seja por erro, por omissão, que incorrem nessa falha grave, aumenta a cada dia. E muitos continuam vivendo uma vida de derrota, uma vida de prisão, porque não sabem que na sua vida existe essa chaga, esta mácula. E esta chaga, esta mácula da omissão aparece de várias formas, sendo que eu vou enumerar aqui somente três. A primeira é o medo. Homens com medo de viver uma vida realmente digna de um homem. Homens que têm medo de simplesmente viver a vida que Deus escolheu para eles. Não querem ser pais, não pretendem ser maridos. Acham que a vida é somente ter. Ter um carro, ter um apartamento. Tem como esporte também encontrar o fundo da garrafa. É calamitoso ver a juventude como um dos seus principais lazeres e hobbies beberem até cair. Isso tudo tem a ver com o medo de realmente assumir o seu papel de homem. O segundo efeito da omissão do pecado original é a covardia. Hoje em dia, existem mulheres mais corajosas que os homens, que se jogam aos desafios da vida com uma responsabilidade muito mais forte e muito mais intensa do que muitos homens. Essa covardia é aquela covardia típica de quem deixa de fazer o bem porque pode lhe fazer mal, que tem medo de decretar a verdade porque, se ele for pela verdade, ele vai ter prejuízo. Infelizmente, muitos homens se escondem atrás da barra da saia da esposa, da mãe, da líder espiritual, porque não resolvem não tomar o seu papel e serem corajosos. A estes, existe a palavra de São João Paulo II: não temam, escancarem as portas a Cristo, não tenham medo, sejam corajosos. Faz-me lembrar também o texto lá da conquista da Terra Prometida, quando Josué resolve dar a um homem de 90 anos, seu amigo Caleb, a cidade de Hebrom, o monte onde estava Hebrom. E Caleb, aos 90 anos, diz: eu irei expulsar aqueles homens de lá. Porque sabia que ia debaixo da mão de Deus, da potente mão de Deus. A terceira característica, o terceiro efeito danoso da omissão é a rebeldia a Deus. E é justamente este quadro penoso que se encontra lá no Gênesis. Ao cair da tarde, quando Deus descia ao paraíso, ao jardim do Éden para encontrar o homem, ele clama: aonde tu estás, Adão? Será que tu comeste da árvore que eu mandei tu não comer? Será que tu caíste no pecado que eu mandei tu não cair? Será que não tomaste o teu papel como homem junto à tua mulher, junto a toda a criação, e caíste? Infelizmente, essa hoje é a chaga que todo homem carrega. Prefere ser ordenado pela esposa, prefere ser levado pelos ventos, prefere ser feito de gato e sapato pelos filhos, dar tudo com a desculpa de que, em sua pobreza, dar tudo aos filhos é o remédio que demonstra amor. Quando os filhos querem um pai, a esposa precisa de um marido, a mãe, já velha, precisa de um filho que lhe providencie os meios para que viva uma velhice digna. Homens precisam tomar seu lugar de homens, para que a Igreja de Cristo possa ser chamada novamente de exército de Deus, para que a amada de nosso Senhor possa se sentir protegida, porque sempre terá o exemplo de São José, um homem cuidando de si. Sejamos sempre vigorosos e lutemos contra o pecado da omissão.